17 minutos, hoje é sexta-feira, dia 16 de junho, né? Como nós anunciamos aí já há mais de uma semana, já encontra-se aqui nos estúdios da Rádio Cidade o Anderson Costa, né? Hoje a gente vai falar de outro assunto que não é da Secretaria de Obras. Ele vai voltar outro dia, depois ele vai até marcar com a gente aqui no ar, quando vai voltar para a gente falar aí dos trabalhos dele aí na Secretaria de Obras. Hoje é outra obra, né? É da Igreja, a Assembleia de Deus da Bela Vista, que vai promover um grande evento amanhã aqui no ginásio poliesportivo, aqui próximo ao estádio Morazão. E o Anderson está aqui para reforçar esse convite. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Dom Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade, cidades vizinhas. Amanhã, dia 17 de junho, a partir das 6:30 da noite, estaremos na quadra poliesportivo realizando um grande culto de adoração a Deus, onde estará presente, Dom Oliveira, o cantor Emanuel, da cidade de Crato. Estará também ministrando a palavra o evangelista Natanael Façanha, meu cunhado, e estará a partir das 20 horas, louvando a Deus, o cantor Marcos Antônio. O cantor Marcos Antônio é um, como se diz no Instagram dele, é o Negrão Abençoado. É um cantor que, na minha memória, nesses últimos 20 anos, eu não tenho nenhuma recordação dele aqui na região do Cariri. É um homem muito abençoado, é um nome conhecido a nível nacional. Inclusive, para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, tem pessoas de outras cidades, já caravanas prontas, que já tem até mandado mensagem perguntando se vai ser pago. Não, é de graça, não será cobrado R$1 de entrada. Também não é um evento do município. Tem pessoas que já têm perguntado, Anderson, é o dia do evangélico, né? Que foi antecipado, né? Que foi antecipado, várias pessoas já me perguntaram. Também não é nenhum evento do município, é um evento que está sendo promovido pelos jovens da Igreja Assembleia de Deus Bela Vista, que tem como pastor o pastor Nacélio, e eu estou, junto com a minha esposa Cláudia, como dirigente dos jovens. Já temos mais de um ano que estamos trabalhando com esses jovens, e a gente já tem feito aí uns 3 ou 4 eventos, inclusive em janeiro deste ano, a gente fez um grande evento na quadra poliesportiva, onde a gente conseguiu colocar lá quase 800 pessoas. Foram distribuídas em janeiro mais de 55 cestas básicas. E esse evento de amanhã, eu creio que será maior ainda. A gente está com uma expectativa aí de mais de 1.500 pessoas para aquela quadra. Vai ser uma bênção. Então, eu estou passando aqui para convidar você que é evangélico, a você que é católico. A gente não está lá para pregar placa de igreja, para falar quem pode e quem não pode. A gente está lá para levar o evangelho, para levar a palavra de Deus, para ouvir os louvores, porque ontem à noite eu até fiz uma live convidando as pessoas e costumo sempre falar, Dan, principalmente eu levo essa reflexão muito para a minha vida, né? Que a gente trabalha muito, se acorda cedo, dorme tarde e muitas das vezes esquecemos do principal, que é tirar um tempo para Deus, para ouvir a sua palavra, para falar um pouco da grandeza e da bondade de Deus, porque tudo é muito passageiro. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, hoje eu posso abraçar, amanhã eu já não posso, hoje eu sou, amanhã eu posso não ser. Então a gente tem que ser muito grato a Deus e procurar viver os momentos. E o momento é esse, a gente está passando por tempos difíceis, muitas tragédias, e a única coisa que consola, que conforta, que traz paz, que traz renovo, que devolve a esperança e a fé para o ser humano em busca de dias melhores, é a palavra de Deus. E essa palavra amanhã estará sendo ministrada na quadra poliesportiva a partir das 6:30 da noite. Então você que está me ouvindo, você é o meu convidado especial. Estarei junto com a minha esposa, com toda a equipe, com todos os jovens, com os pastores, aguardando você para que junto possamos louvar e adorar o nome desse Deus. Ok, Alisson, mais um evento promovido aí pela a Igreja Assembleia de Deus da Bela Vista, né? O segundo desse ano, né? E todos estão convidados, não só as pessoas de Campos Salles, mas as pessoas também que nos escutam agora dos municípios vizinhos, né? Oportunidade única de acompanhar aí o cantor Marcos Antônio, né? É isso mesmo, viu, Dan? E agradecer mais uma vez a sua pessoa pelo espaço cedido, agradecer ao meu amigo Christian e agradecer a todos os patrocinadores. Quando a gente foi para realizar esse evento, não é fácil. É uma despesa muito alta. E aí eu me reuni com esses jovens abençoados e disse, vamos fazer. E fomos orar, pedir orientação a Deus. E Deus nos abençoe. Eu quero agradecer aqui a mais de 30 patrocinadores que a gente teve. Inclusive a Rádio Cidade. Lembra o nome, Anderson? A Cidicó? Lembro. Você está sem relação aí? Estou sem relação, mas vou aproveitar aqui já para vender o peixe, viu? Dos que eu me lembro. A Autoescola Principal, a Fênix da Edilene, a Sorveteria Lambilambi, a Dragão Motopeças, a Evandro Motobike, a Alternativa Boutique, ao vereador César Costa, ao prefeito João Luiz, ao vereador Valmir Júnior, ao vereador também Dr. Robson, que tem ajudado. Agradecer também, deixa eu ver aqui, é muita coisa, ao posto São Cristóvão, ao posto de Luiz Péricles, o posto Petrobras. Quero agradecer também a Academia Flex, que tem contribuído, a Rúbia, a Soberano Mármore. Então, assim, são vários patrocinadores que a gente teve. E agora me esqueci do restante, que me perdoe aí quem está me ouvindo, que Dan me botou agora numa saia justa, viu? Mas o meu agradecimento é de todo meu coração a todos vocês. E sem a ajuda de vocês, a Ótica Paola, do meu amigo Eládio também, nos ajudou. Rapaz, o homem me pegou, viu, agora. Mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer a vocês de todo o meu coração. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que juntos a gente possamos estar amanhã lá, levando a palavra de Deus, adorando e exaltando o nome desse nosso Deus. Ó, agora eu achei aqui, viu? Pronto. A Inove Provedora, a Dragão, o meu amigo Citas Lanche, Gesso Moura, a Ultragás de Pedrozinha, agradecer também o gás de ali, como esqueci o nome, ó, o de Cristian, da Rádio Cidade, agradecer também aqui a minha amiga Regis, agradecer a Ana Beatriz Leão, agradecer a Churrascaria Cantão, a Churrascaria Espaço Ideal do meu amigo Salles, agradecer a Clinivete, agradecer também ao Dr. Sávio, ao posto Petrobras, ao meu amigo Aésio, do Sacolão Avenida, o Chama Gás, o meu amigo Citon, Citas Lanche, o meu amigo Flávio, da sua loja virtual Seu Boné, a Inove, a mais nova provedora do município de Campos Salles. Então, assim, a todos vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe. A minha palavra hoje é de gratidão e creio, Dan, que amanhã será uma noite inesquecível para a cidade de Campos Salles. Ok, Anderson, né? É uma bênção, né? Um momento, os trabalhos que você faz com esses jovens, né? Jovens que são aí dedicados, né? Por sinal meu, né? Pai, eu vou viajar com o Anderson, eu vou ali com o Anderson, hoje nós vamos para o Caldeirão, quer dizer, é uma preocupação a menos para o pai que está com o filho ali na igreja evangélica, Anderson. Sim, Dan, inclusive quero lhe parabenizar pelo jovem dedicado que é o seu filho. Inclusive, o seu filho amanhã será responsável pelo som, né, onde o cantor Marcos Antônio vai cantar. O Daniel é quem cuida, inclusive domingo passado, Daniel, junto com o Álvaro, com o irmão Lio, com outros irmãos, distribuíram mais de 100 quentinhas nas famílias da nossa cidade. Então, essa cidade é um povo que eu tenho muita gratidão ao povo de Campos Salles, porque na hora que a gente grita ai, o povo atende, o povo ajuda, e é muito satisfatório a gente ver a dedicação desses jovens, a gente ver tantos jovens na nossa cidade se perderam na droga, na bebida, um acidente de moto, o envolvimento com outras coisas acaba em fatalidades, mas a gente tem trabalhado nesse objetivo de levar a palavra de Deus, de levar esse pessoal para a igreja, para ouvir e se conscientizar que Jesus, ele é o verdadeiro caminho a qual nós devemos trilhar. Ok, Anderson, brigadão. E quando é que você pode voltar aqui agora para a gente falar dos trabalhos seu na Secretaria de Obras? Vamos marcar para o final desse mês. Final desse mês, vamos agendar uma sexta-feira ou uma quinta. E fica o meu compromisso com o povo de Campos Sales, passando aqui, Dan, para voltar para a Secretaria. Muito obrigado ao povo de Campos Sales. Quero dizer que estamos trabalhando. Passou o período de inverno, estamos trabalhando na limpeza todos os dias, Dan. A gente está postando nas minhas redes sociais, no Instagram da Secretaria de Obras, da Prefeitura. Estamos trabalhando incansavelmente, junto com o prefeito João Luiz. Retornamos à recuperação das estradas. Inclusive, essa semana trabalhamos toda na região do Inharé. Hoje foi para a região ali do Santa Maria, do Acossi. Enfim. Esse é o trabalho da Secretaria de Obras, como todos vocês têm conhecimento. Está longe de ser perfeito, está longe da gente fazer tudo que o povo e que a nossa cidade precisa. Mas o povo de Campos Sales pode ter ciência de uma coisa: não há omissão por parte do prefeito João Luiz e nem por esse que vos fala. Estamos trabalhando todos os dias. Repito, inclusive de noite, né, Anderson? À noite, continuamos com aqueles mutirão. Não sei por quanto tempo permanecerei na secretaria, mas até o dia que Deus permitir que eu continue, trabalharei dioturnamente em prol deste município e dedicando o meu melhor a favor desta cidade, Dan. Ok, Anderson. Então, no final do mês, eu lhe cobro para a gente falar aí um balanço já, né, das ruas limpas, né, meu fio pintado e estradas da zona rural recuperadas. Muito obrigado, Dan. Muito obrigado, Christian, Dr. Paulo, Dona Tereza. Obrigado a todo o povo de Campos Sales. Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam, amanhã, a partir das 6:30 da noite, eu vou fazer questão de ficar na porta da entrada para ver quem vai, viu? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Hoje à noite nós temos a inauguração do Tempo de Crescer, né? Sua mão passou por lá também, Anderson. É verdade, Dan. Aproveitando aqui, convidando, né, a toda a população de Campos Sales. Era um prédio que, inclusive, é vizinho à minha casa, Dan. Foi um prédio que foi iniciado na gestão de Dr. Paulo. Ficou abandonado lá um bom tempo, não valorizaram aquilo que estava lá. João Luiz, com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, foi lá. Reforma bonita, foi feito, trazido equipamentos, um projeto da nossa primeira-dama, doutora Valônia, junto com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social. Secretaria de Obras deu uma pequena parcela de contribuição, mas ali também a gente lutou. No início eu levei João Luiz lá: João, vamos aproveitar. Mandei mensagem para a doutora Valônia e eles acreditaram na ideia. Era um projeto da nossa primeira dama e hoje quem ganha é Campos Sales. Então o povo de Campos Sales está convidado para ir para essa grande inauguração. É um projeto que o nosso prefeito, junto com a sua esposa, sonhou e hoje está tornando realidade para trazer benefícios para o povo da nossa cidade. É uma gestão bonita de se ver, porque tem se preocupado com o povo do nosso município, Dan. Ok, a gente se encontra por lá, 6 horas, né? Lá vizinha a sua casa, né? A inauguração aí do Tempo de Crescer. A partir de hoje, vamos ter mais essa ferramenta para cuidar aí das crianças do nosso município. 12 horas 32 minutos, Jornal do Meu Dia volta já. Virou notícia, você tem que saber. Jornal do Meio Dia. Como anda a sua saúde? Com a Delvita, você mantém sua saúde e da sua família em dia. Exames laboratoriais, ultrassonografias, exames de imagem, clínico geral, nutricionista, dentista, ginecologista e vários especialistas para você e mais 4 pessoas da família. Seja um assinante Delvita e tenha acesso a serviços e preços exclusivos. Ligue 0800 280 2133. 3, ou chame no WhatsApp 981189898. Assine hoje e ganhe até 100% de desconto em um procedimento. Baixe o aplicativo no seu celular e conheça toda a rede de atendimento. Delvita Saúde Inteligente. Câmara Municipal de Salitre. Legislativo com seriedade e transparência. A loja mais completa de toda a cidade. Tem mais variedade, venha conhecer. CT Variedades. Uma loja feita pra você. Maquiagens, brinquedos, bijuterias. Também papelaria. CT Variedades. Nossa equipe espera por você. CT Variedades, na cidade tem o que você precisa. CT Variedades é a minha preferida. CT Variedades é a preferida. CT Variedades, uma loja completa. Acessórios para celulares, brinquedos, maquiagens, eletrônicos, bijuterias, papelaria, artigos para o lar e muito mais. CT Variedades, em dois endereços para melhor lhe atender. Loja 1, Francisco das Chagas Arraes, número 330. Loja 2, Bárbara Pereira de Alencar, número 812, no centro de Campos Sales, Ceará. Telefones WhatsApp 889-9266-0517. Falar com o Cícero ou 889-9322-7436. Falar com Tatiane. CT Variedades. Engenheiro Civil Gustavo Bastos Costa, CREA 26821-D, formado pela PUC de Salvador, Bahia. Especialidades em construção civil, reforma e ampliação de edificações, impermeabilização, macrodrenagem, recuperação de estrutura, reforço de estrutura, construção de pontes, alvenaria de pedras, argamassada, alvenaria de pedras, gabião, muitos trabalhos realizados em obras públicas, como construção de casas residencial em Pio Nono, Piauí, construção de aterro sanitário Portal da Serra. Antes de construir ou reformar, fale com o engenheiro civil Gustavo Bastos. Fone WhatsApp 889-9321-2263 e faça seu projeto. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinha Aésio. Como é? Tá na boca do home. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, Padre Aésio! É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi, mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Oi, liga. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda dos médicos especialistas. Dia 17 de junho, doutora Georgiana, ginecologista. Dia 22 de junho, doutor João Paulo, endoscopista. Dia 27 de junho, doutor Carlos, ultrassonografista. Dia 8 de julho, doutor Franklin Castro, enterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Marque sua consulta ou exame no fone WhatsApp 889-9962-1018. Câmara Municipal de Araripe. De mãos dadas com o povo. Sessões ordinárias todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas da manhã. Jornal do Meio-Dia. O melhor conteúdo. Você mais perto da notícia. Já meio-dia, mais 37 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde aqui para Regina, para Maria da Penha, Salete, toda a família Vieira, né? As Vieiras lá do bairro Guarani. Boa tarde para o Deque, para Terezinha na Vaze Grande, Dona Vilar na rua Manuel Viana no Alto Alegre, Dona Ireuda e o Oniron lá na Lagoa Cercada, tá com o radinho ligado agora. Depois do almoço, o Oniron estendeu uma rede lá no Alpendre, viu? o Jonas Cavalcante lá na Campina de Fora e o seu filho Davi, o Romildo e a Renata lá no Roncador, a dona Maroli e seu Bastião Anjo lá no Poço de Pedras, o nosso abraço, boa tarde, obrigadão aí pela companhia, meu amigo John Lennon lá na rua Mãe Rainha, no bairro Alto Alegre, acompanhando aí o Jornal do Meu Dia, também seu Chico Mariano lá no sítio Grotões em Fronteiras, no Piauí, rapaz, acompanhando aí o Jornal do Meio Dia. 12 horas mais 38 minutos, né? O senador Marcos Duval é alvo de operação aí da Polícia Federal. O gabinete e endereços do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, foram alvos de busca e apreensão por parte da Polícia Federal na tarde desta quinta-feira. Os agentes apreenderam computadores e pendrives, além do celular do parlamentar. A operação teve autorização do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a pedido da PF, que também queria a prisão do senador, mas o pedido foi negado. No entanto, Marcos Duval terá de prestar depoimento. O senador é investigado por tentativa de armar trama contra Alexandre de Moraes a fim de obstruir o inquérito que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Para isso, teria contado com as participações do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Daniel Silveira. Também por fazer postagens antidemocráticas. Contas de Marcos Duval em redes sociais foram bloqueadas no transcorrer da operação da PF. Entre os crimes dos quais o senador é investigado estão organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, divulgação de documentos sigilosos e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa. Agora 12 horas mais 39 minutos, pois é, rapaz, balançar aí com o Duval, né? É assim mesmo, né? Ninguém tem vida fácil nesse país, não. Olha, o SUS, o Sistema Único de Saúde, deixou mais de 1 milhão de pessoas sem radioterapia. Isso aqui é muito sério, viu? No Brasil, pelo menos 1 milhão e 100 mil pacientes não conseguiram tratamento contra o câncer por meio de radioterapia na rede pública de saúde. O dado é da Sociedade Brasileira de Radioterapia, SBRT, relativo ao período de 2008 a 2022. A estimativa da entidade é de que 110 mil pessoas tenham morrido sem o acesso ao tratamento por falta de equipamentos. Se nada for feito para ampliar a oferta do serviço, a situação tende a ser ainda pior, já que a expectativa é de um aumento de 50% dos casos de câncer nos próximos 10 anos, principalmente por conta do envelhecimento da população. Em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, o médico e presidente da SBRT, Marcos Simões Castilho, qualificou como erro estratégico a falta de investimentos em aparelhos de radioterapia. É um erro de estratégia porque isso vai aumentar o sofrimento do paciente, que não vai curar. Isso também vai levar o paciente a procurar outros tratamentos que ele possa ter acesso. Então, quando a radioterapia é o tratamento mais indicado, se ele receber um outro tratamento alternativo, isso é falta de eficácia. Ele não vai se curar e vai gastar dinheiro público recebendo tratamento desnecessário. Para atender a demanda no ano de 2030, a estimativa da SBRT é de que o Brasil precisará de 100 novos equipamentos, além das 430 máquinas que estão operando hoje. E ainda terá de substituir 212 que estarão obsoletas. A solução para a falta de dinheiro foi dada pelo deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, na Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil. Parte do imposto do cigarro, do tabaco, das bebidas alcoólicas, das bebidas não alcoólicas. Já tem muito recurso, né, de bitcoins apreendido, já com decisão judicial. A maior parte dos aparelhos de radioterapia está instalada nas regiões Sul e Sudeste, que, segundo o INCA, concentram 70% dos casos de câncer do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa. Agora é meio-dia, mais 42 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. O presidente Lula deu bronca em ministros e proíbe aí novas ideias, né? Ele quer que seja feito o que foi prometido. O presidente Lula comandou nesta quinta-feira uma reunião ministerial. A abertura do encontro foi transmitida e o petista aproveitou o momento para mandar recados. Lula foi direto aos ministros e deu uma nova bronca nos auxiliares. O presidente pediu que os chefes das pastas não apresentem novas ideias no momento, mas se enfoquem em cumprir com mais rapidez tudo aquilo que já foi prometido. Vocês estão lembrados que na primeira reunião eu disse: nesse governo não haverá política de ministro. Isso é um governo. Não é a política de cada ministro, é a política do governo do que nós fazemos parte. Então, seja na questão da justiça, seja na questão da educação, seja na questão da igualdade racial, seja na questão dos direitos humanos, e nós vamos tentar, então, estabelecer, sabe, o que nós vamos fazer daqui para frente, comunicar à imprensa. Antes da reunião, Lula concedeu entrevista para emissoras de rádio de Goiás. O presidente viaja para o estado, famoso pelo agro, e que entregou boa parte dos votos ao seu opositor Jair Bolsonaro. Na conversa, Lula foi questionado sobre a relação com o agronegócio e voltou a rebater críticas que o governo tem recebido do setor. Eu tenho noção que o problema deles conosco é ideológico, não é um problema, sabe, de dinheiro a mais no plano safra. Nós vamos fazer um bom plano safra, porque nós queremos que a agricultura brasileira continue produzindo, continue plantando cada vez mais, para a gente continuar exportando cada vez mais. Eu não quero saber se o produtor rural gosta de mim ou não. Eu não quero saber, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a gente recuperar a capacidade produtiva desse país e aumentar essa capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia. Dos 37 ministros do governo, apenas dois não participaram. Marina Silva, do Meio Ambiente, que está internada em São Paulo, e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que está em agenda internacional. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 12 horas mais 44 minutos. Boa tarde aqui para o Manuel e a Alexandra, lá no Mercadinho Conquista, em Salitre, na saída para Araripina. O Luiz, no Sítio Velho Araripe. O Luiz Vita, lá no Arizona. Uma alusão aqui para o Cassiano, para o Luiz Gonzaga, o André e para a Mundinha lá no Inharé. A Rivonésia e Dona Raimunda lá no assentamento Mambueira em Antonina do Norte. A Rafaela no Sítio Cajazeiras. Dona Fransquinha no Carmelópolis. Dona Francisca lá na rua Virgílio Gomes em Carmelópolis. O José Roberto lá de Salitre. A Aparecida da Barra dos Gonçalves. A Graça na Lagoa Grande. O Alailton Corrêa lá no Caldeirão. Dona Estela, a Lúcia, lá na rua, e a Lúcia na rua Saraiva, no bairro Guarani, também acompanhando aí o Jornal do Meio-Dia, todos os dias aqui na 103,5 FM. Abraçar aqui a Thalita Moura, né? Olha, o Titico, lá de Alagoinha, tá pedindo aí que seus jogadores compareçam 4h30 da tarde de amanhã, lá no campo da Alagoinha de Cima, viu? Vai ter treino amanhã. Atenção aí, atletas do time do Titico, lá da Lagoinha de Cima, tem treino amanhã às 4h30 da tarde lá no campo de Alagoinha de Cima, no Itaguá. Os fatos que viram notícia, você fica sabendo primeiro aqui. Jornal do Meio-Dia. Em Fronteiras, a criação e implementação de uma sala de atendimento voltado para crianças laudadas com TEA e TDAH em um espaço adequado, preparado pela gestão do prefeito Eudes, permite um olhar prioritário para uma demanda que antes não possuía uma cobertura municipal específica. Respeito é atender com amor e igualdade todos aqueles que têm direito. Fronteiras, construindo um novo. A retífica de motor Dragão está com uma nova equipe de profissionais qualificados para lhe oferecer um serviço de qualidade, realizando serviços de retífica em geral, cabeçote, bloco e projeção de montagem, alinhamento de biela e muitos outros, procurando atender com total transparência e sinceridade, oferecendo serviços de retífica de primeira linha, mantendo o prazo combinado de entrega e dando garantia de 6 meses, com preço justo e facilidade no pagamento. Retífica Dragão, especializada em motor. O seu veículo merece o melhor. Cuidar da sua saúde sempre foi nossa prioridade. Por isso, o Laboratório Lamic se destaca há 40 anos na realização de análises clínicas. Com tecnologia de ponta, excelência e profissionais especializados, garantimos aos nossos clientes rapidez e credibilidade no resultado dos seus exames. E para seu conforto e comodidade, você conta com nossa unidade aqui em Campos Salles, pertinho de você. você, onde, além dos nossos exames e vacinas, contamos com consulta especializada em ginecologia e obstetrícia, com as doutoras Isabela Pires e doutora Eliandra Aquino. Ligue agora e agende sua coleta, vacina ou consulta no número 98834-0131. São 10 anos de autoescola principal, uma história de sucesso que é minha, que é sua e que é nossa. Celebrando esse momento especial, preparamos um super pacote de ofertas que vai resolver definitivamente a vida de quem está precisando tirar a carteira de habilitação, fazer adição ou mudança de categoria. Fazendo sua matrícula entre 10 de maio e 10 de junho, você será beneficiado com as condições exclusivas do aniversário de 10 anos da Autoescola Principal. Para aproveitar, é só ligar ou chamar no WhatsApp 99300-0393. Se preferir, visite a unidade da Principal mais próxima de você, Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. 10 anos de Autoescola Principal. Aqui, nossas raízes guiam a vida das pessoas para grandes conquistas e realização de sonhos. Quer comprar barato todo dia? Então chega bem pra cá. Economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, aqui você vai economizar. Alimentos, bebidas e cereais, frutaria, padaria e muito mais. Tem açougue com carne de primeira, perfumaria, produtos de limpeza, variedade, qualidade e muito mais. Pronta entrega, atendimento é bom demais. Mercantil Bulandeira, venha economizar. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, Rua Pereira Filgueira, número 266, bairro Batalhão, 9204-2562. Organização Fábio e Janaína. A Prefeitura Municipal de Campos Sales tem a honra de convidar toda a população campussalense para prestigiar a solenidade de inauguração do Centro de Atendimento Tempo de Crescer. O evento será realizado nesta sexta-feira, dia 16 de junho, a partir das 18 horas, no Centro de Atendimento Tempo de Crescer, localizado na Travessa Maria de Lourdes 218, bairro Portal da Cidade. Contamos com a participação de todos nesse evento especial. Prefeitura Municipal, Administração, Cidade Quissônia, realiza e cresce. Você quer informação? Aqui tem. A fonte da notícia. Jornal do Meio-Dia. Agora, 12 horas mais 50 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. A Inove Provedor, internet de verdade, em breve estará atendendo aí toda a área, desde a Estrada do Barro Branco, Caldeirão, Serrinha do Rudariz, ao sítio Cavalcante, né? Tenha hoje aí na sua casa a internet de verdade. Inove Provedor, chame no zap 992-10-90-31, 992-10-90-31. A Ótica Santo Onofre informa que o médico oculista estará atendendo segunda-feira, dia 19, e também dia 10 de julho. Você já pode marcar a sua consulta pelo WhatsApp 999-55-4205. 99955-4205. Ótica Santo Onofre, competência, atendimento e qualidade. Valdemar Falcão, 482, Centro de Campos Sales. A doutora Josélia Esmeraldo está pedindo o comparecimento de Paula Jeane de Carvalho no seu escritório, na João Severo Cortez, 1045, aqui no centro, na próxima terça-feira, dia 20, para dar continuidade a assuntos do seu interesse. Levar RG e CPF. Jornal do Meio Dia. Os fatos reais, da forma como eles acontecem. O ex-ministro Ciro Gomes participou de uma palestra na sede da Câmara dos Dirigentes Logistas, CDL, da capital Fortaleza, ontem. Durante a explanação, o político afirmou que o seu ciclo eleitoral acabou, confirmando que não pretende mais disputar eleições. As falas de Ciro vêm depois de sua quarta derrota presidencial. O cearense disputou o Planalto em 98, 2002, 2018 e 2022. Portanto, Ciro pendurou as botas, não vai mais concorrer a cargos eletivos. O presidente do Senado diz, o Rodrigo Pacheco, diz que o Senado deve votar o marco fiscal na próxima semana. O presidente do Senado confirmou que deve votar o novo marco fiscal na próxima semana. Nesta quinta, os ministros da Economia, Relações Institucionais e Planejamento foram discutir com os senadores os pormenores do texto aprovado pela Câmara. Apesar da tentativa do governo, o relator já confirmou que fará pelo menos 3 modificações ao projeto, como a retirada do Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal do Marco Fiscal. As alterações de Omar Aziz vão obrigar que o projeto retorne para a Câmara, mas ele diz estar em diálogo com o presidente Arthur Lira para encaminhar a votação. A questão do Fundo Constitucional, eu já tinha me posicionado, eu vou retirar do arcabouço, meu relatório vai retirar o Fundo Constitucional de Brasília do arcabouço. A questão do Fundeb também. Não, eu vou manter o que o governo mandou originalmente. Quando o governo mandou originalmente, não estava o Fundo Constitucional no arcabouço. Eu só vou voltar ao que o governo já tinha proposto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, acredita que o governo não terá problemas para aprovar o texto, mesmo com as modificações propostas pelos senadores. Foi uma reunião produtiva e nós esperamos que na próxima semana, terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, possa ser apreciado o projeto. Apreciado na comissão, vamos levar diretamente ao plenário, porque é muito importante o Senado aprovar rapidamente o arcabouço fiscal e cumprir essa etapa que, de fato, é muito importante para o Brasil. Omar Aziz também deve acatar a emenda que retira a limitação do marco fiscal para o piso salarial da enfermagem. A votação da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para a próxima terça-feira. Na sequência, Pacheco quer levar o tema ao plenário. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Pois é, gente, voltou a chover em Campos Sales. Choveu no Campos Sales de Açúcar, né? O Campos City. Nessa madrugada choveu 8 milímetros aqui no centro. Lá em Barão de Aquiraz choveu 5,4, né? No acampamento não choveu, né? Isso, Ivanildo da Corré? Não choveu no acampamento, rapaz, que coisa, viu? Lá em Assaré, né? Em Assaré choveu 4,8 milímetros. Em Potengi, 3,5. No Brejinho, Araripe, 1,4. Eita, Campos Salles foi campeão de chuva hoje, viu? Campeão de chuva. Em Santana do Cariri, lá em Dom Leme, 6,4. E na sede lá do município de Santana, 3 milímetros, viu? Então tá aí. Nova Olinda, 2 milímetros. Onde mais choveu, né? Onde mais? Saboeiro, rapaz, Saboeiro. Lá no Flamengo, tinha que ser no Flamengo. Lá no Flamengo choveu 50 milímetros, foi a maior chuva do Ceará hoje. Tá vendo aí? Como é bom ter um lugar com o nome Flamengo? Foi onde choveu mais. 12 horas mais 55 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. A gasolina mais barata na bomba a partir de hoje, será? Apesar de a Petrobras ter anunciado que uma nova redução no preço da gasolina para as distribuidoras estaria valendo a partir de hoje, sexta-feira, dia 16, até agora isso ainda não se confirmou. A princípio, o litro da gasolina deverá ser vendido a R$ 2,66, o que significa uma redução de 13 centavos por litro, ou uma queda de 4,3%. O último corte havia sido feito em 17 de maio, reduzindo 40 centavos o litro. Na prática, o preço ao consumidor final tem de chegar a R$ 5,33 por litro. Para o economista César Bergo, as tendências do mercado com a queda do dólar dão uma justificativa ideal para a redução, que aparentemente não dá motivos para não ser cumprida. O dólar, nos últimos 3 meses, caiu cerca de 10%. O petróleo, o barril Brent, caiu 15%. O preço iria cair. Vai ajudar muito a inflação, sim. Hoje é 13 centavos, a gente viu o diesel também caindo de preço. Então isso acaba, de alguma forma, impactando esses índices, porque os preços internacionais estão voltando à normalidade. E provavelmente o IPCA de junho vai ser divulgado no mês de julho, deve vir com essa redução, que é muito importante. A gasolina baixa agora, mas torna a ficar mais cara logo ali na frente, já em julho. Isso porque os combustíveis terão a incidência de cobrança do PIS/COFINS, um imposto federal que deixou de ser recolhido no ano passado e que foi renovado nos primeiros meses do governo, mas agora está revogado por decisão da Petrobras. Mesmo que haja redução no preço dos combustíveis agora, será momentânea. O consumidor voltará a sentir o aumento rapidamente no preço das bombas daqui menos de 20 dias. De Brasília, repórter Paulo Otaran. A alegria de Bob dura pouco, né? 12 horas mais 58 minutos. A nossa ouvinte aqui, Lilian Mônica, lá de Baraúna em Fronteiras, está falando que lá choveu 10 milímetros. Tá aí, viu? 10 milímetros lá em Baraúna, Fronteiras, né? Eu tô sentindo falta aqui do Cícero do Pombo. Nunca mais passou as informações nem de chuvas. Será que ele guardou, né, o pluviômetro? Não é possível, né? Não é possível que o Cícero perdeu a fé, foi cedo. Boa tarde aqui para Penha, lá no Caldeirão, ouvinte do Jornal do Meu Dia. A Cícera Isabel lá no Tanquinho, o Antônio e a Corrinha no Guarani. Dona Francisca e Titoim lá no Sítio Touro, Ailton lá na Bela Vista, a seu Quinco lá no Guarani, a Maria na Rua Vicente Alexandrino, a Ana Fortunato lá na Bulandeira, o Moisés Barbosa lá no Caldeirão, Dona Luzanete na Chapada do Maracujá e seu Raimundo Tazão, nosso abraço aí, boa tarde para vocês, sempre acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia. O Marcos Duval disse que a ação da PF em sua casa foi uma coisa aí meio atravessada, meio diagonal pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal realizou buscas em endereços ligados ao senador Marcos Duval, tanto em Brasília quanto no Espírito Santo, base eleitoral do parlamentar. Duval é investigado por obstruir investigações sobre os atos do 8 de janeiro e indícios que basearam a operação são postagens do senador em redes sociais. O corredor de acesso ao gabinete no Senado foi interditado com proibição expressa para que jornalistas não tivessem acesso. Ao todo, são 3 mandados de busca e apreensão, cumpridos em Brasília e no Espírito Santo, e apreendidos material como computadores, pendrives e telefone celular. Segundo o parlamentar, existe temor pelas provas que ele diz ter. É uma clara retaliação pelo fato de eu ter convocado o ministro Alexandre de Moraes. Se o que eu estou avisando para todo mundo que eu tenho provas de quem prevaricou, para mim é claro que ele veio aqui pegar tudo para ver se ele está dentro dessas provas. No meio da tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi comunicado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre a decisão. Ele pediu apenas que a ação fosse acompanhada por policiais legislativos. Entre os crimes passíveis de Duval ser enquadrado está o de divulgar informações sigilosas que podem causar prejuízo a outras pessoas. As contas do senador em redes sociais foram bloqueadas por determinação da Justiça. O pedido inicial da Polícia Federal era a suspensão do mandato do senador, negado pelo ministro do STF. De Brasília, repórter Paulo Otaran. 13 horas aqui em Campos Salles, né? Final de mais um Jornal do Meio-Dia que volta na segunda-feira, né? Para você que vai ficar aí agora com Júlio Moreno, uma excelente tarde, um bom final de semana. Eu ainda volto com você hoje às 4 horas da tarde. Lembrando que hoje à noite tem inauguração aí do Tempo de Crescer, né? Um projeto aí da primeira-dama de Campos Salles, a doutora Valônia, né? É um espaço voltado aí para cuidar das crianças aqui de Campos Salles. A gente vai fazer total cobertura hoje na mais uma inauguração aí do prefeito João Luiz, do vice-coronel Erma. 13 horas, 1 minuto. A todos uma boa tarde, um bom final de semana. A gente volta na segunda-feira. Nós somos a Rádio Cidade de Campos Salles, Ceará. ZYE 420, FM 103,5 MHz. Direção, doutor Cristian Martins e doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Sexta e sábado, Zeni. São 2 dias de ofertas para você aproveitar. Compre agora. Refrigerador, 2 portas, 340 litros, Consul por R$ 2.799 ou 12 de R$ 279,90. Fogão, 5 bocas, automático inox Smaltec por R$ 899 ou 12 de R$ 89,90. Fritadeira elétrica, 5 litros por R$ 399 ou 12 de R$ 39,90. Sexta e sábado, Zeni. Na loja, no site, o melhor está aqui. Câmara Municipal de Salitre. Legislativo com seriedade e transparência. Vem pra melhor da cidade em Nove Provedor. Chama, vai. Ei, chega de sofrer com sinal fraco de internet. Tô com uma novidade pra acabar com esse estresse. Provedor e Nove vem pra revolucionar. Aqui a qualidade tá em primeiro lugar. YouTube travando, download demorando. Ninguém merece esse tipo de internet. É hora de mudar seu provedor. Esquece tudo que a Nove chegou. E Nove Provedor, contato 889-9329-5313. Siga Nove Provedor no Instagram e Nove Provedor. O Enem pode parecer complicado, tipo a última fase do game, mas no Alcance Enem da Assembleia Legislativa do Ceará você tem ajuda para passar dessa etapa com uma equipe de professores qualificados, material didático e aulas online. E o melhor, de forma gratuita. Alcance Enem é o salto que faltava para você alcançar o sonho da universidade. Para saber mais, chama no zap 85981257919. Adega Narcisa, vinhos e sabores, vinhos e espumantes sem álcool, geleias caseiras, licores, suco de uva integral 100% natural, atendimento personalizado. Adega Narcisa, vinhos e sabores, uma mistura de paixão, arte e ciência. Experimente em Campos Sales, a Avenida Francisco das Chagas Arraes. Siga @ Narcisa Vinhos e Sabores no Instagram para ficar atualizado sobre nossas novidades. Novidades e sorteios. Adega Narcisa, o vinho ideal para o seu momento. Atenção, Campos Sales e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Norões continua com os serviços da Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com preço reduzido, assim como teste de glicemia, perfuração de orelha e venda de recarga para celular das operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi, com o atendimento que você já conhece, de qualidade, honestidade e segurança. Quando precisar de algum medicamento, vá à Farmácia Norões e verifique se o que necessita está incluso no programa Farmácia Popular ou os adquira entre a variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares que a Farmácia Norões disponibiliza para melhor atender você. A Farmácia Norões fica localizada na rua Valdemar Falcão 440, no centro de Campos Sales, aberta de 7 às 21 horas, exceto aos domingos, com entrega em domicílio e aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Entre em contato com a Farmácia Norões pelo Disque Saúde, através dos números 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram, @farmacianorões, para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Noróis, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 99795-3060. É só ligar, pra Chama Gás. Pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, secou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, secou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. A Rádio Cidade de Campos Sales migrou para FM. Estamos em fase de teste. Envie uma mensagem para o WhatsApp 88997015771, dizendo de onde está ouvindo e como está a qualidade do som. Aguardamos o seu feedback.